Charlie, Charlie, Tango Romeo, suba para o nível 105, acione código 50190. 0 Alfa Juliette, portão. Confirmando a guarda, só um minuto. Quase. 3179, aguarda só um minutinho, por gentileza. Alfa para chegada a bomba. Alfa Marciale, Tango Romeo, confirme seu último pouso no destino. Sou Juliette, voo 960. Voo 960, Alfa Juliette, portão 190. Portão 10. A 095, chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 128.8. Então, poderia confirmar a frequência para o gol 1095? 1095, chama Recife, frequência 1260 e alterna 128.8. Obrigado. Bom, Salvador, bom dia. Hoje, Chanel 6312 com a Golf Recife. Para informar, conhecido do controle, mantenha-se em condições visuais de Mobile Bay e para ingresso na terminal de Ilhéus, chame na frequência 1201. E da presente tem a frequência livre para a coordenação. Código 5037, controle saúde 120.0. 350 para esse, conforme rota, pesadou 97, decola uma pouca transição Aracaju, aciona 5037, e o controle 2088, 6312. Solo Tan 3179. Delta 3179. Autorizado Guarulhos, via 210 Taubaté, nível de voo 320, saída da Euleda Mótima. Decola da 190 com curva à direita, o código 5022, controle Salvador no 20.80. Volta 3179, principalmente 320, da Euleda Mótima, López Olo 10. Decola 10, curva à direita, 022, no fone 208. Ele é coordenar o nível 300, questão de respeito técnico, beleza? Confirmando? Poderia confirmar, coordenar o nível de voo 300. 300, aguarda só um minuto, porém, efetue cotejamento nível 320. Afirmativo, 3179, e também solicita acionamento na posição 07. Gente, conte risco, tá 3179, cotejamento correto, nível 320. Aguarde coordenação 300. Afirmo, cotejamento 3179. Na escuta? Na escuta, 300. Muito obrigado, 300, um nível autorizado da Guarulhos. 379, acionar e reportar para o pushback. Vitorinha Juliette, aguarde cópia só um minuto, confirma caiu. Juliette, caiu mil pés axé, decolando na 7 direita, o transponder padrão, tô indo no 8.95, o ajuste do altímetro na 0.4. Confirma POB, pátio e autonomia. Estacionamento táxi tripulado de Torre Salvador no 8.95, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, liberação na chame táxi. Salvador, Gol 3196, da Golf, autorização Porto Seguro. Copa Mike. Essa fazendo separação do consórcio, está sobrevivendo para o traço Golf, para informação de tráfego, tráfego agora posição de 10 horas, 2, 9 milhas, rumo sudoeste. Passando o nível 065, acessando o nível de voo 105, carro 210. Papa, Papa, Charles, Tango, Romeu, tráfego 2 horas, 2,5 milhas, rumo sudeste, passando o nível de voo 08, em descida para o número 1507, para Cairo. Autorizado, 0769. Autorizado, reporta nave, TAC, 3179. Reporta passando serra letra 366, altímetro no 04. Ativo autorizado, R-Nave, descendo para 2500, reportará estabilizado no final, passando 366, TAN 3255. Papa Romeu 9 Moscou, isso autorizado, nível 085. Atenção pro 085, está fazendo um leve desvio, mantendo a magnética 240 para manter funcionando o visual. Salvador, né? 3, 12, pushback acionamento. Salvador 3. Na minha 3, no 2, autorizado 03, chamo time. Camarada. Sim, Vitor, em direção. Do 366 na final do RNAV, o TAN 3259. TAN 3259, chame torre 118, decimal 612. Correndo, 118, decimal 95. 118, 95, grato, até de 14. Por isso, graça, Júlia. Mais traço recuperado verticalmente. Papo, papo, Charles, tendo o meu traço recuperado verticalmente. Controle Salvador com aquele cordial bom dia. Papatango Victor India Júlia. Papatango Victor India Júlia, bom dia. Mantenha condições lá no meu pé, corredor Axé. Reporte fora da barra. Possibilidade de atender para o 2500, passando pela magnética 255. Obrigado, confirma. Acender para o 2500, afastando-se pela magnética 255 de Salvador, o Vitor Índia Júlia. Está passando o Vitor Índia Júlia, está autorizado 2500, direto Cairo. Grato, senhor Índia Júlia. Sou em Salvador, bom dia, TAM 3859, passando... Serra Vitor 372, visual com campo. Então, 3859, bom dia, avistado, pouso autorizado, vento 080 graus, 8 nós. Me deu livre pouso na cabeceira no zero, TAN 3859. Fala, TAN 3179, táxi 180 a bordo, 3 horas e meia, 0 avião. comando autorizado táxi através do portão 5, aguarda para prosseguir, segue o airport do Oxané, o ajuste no 014, estou em Salvador, 98, décimo 9. I-14 vai até táxi, vai manter até através do... aguardando o táxi do Oxané, próximo é compra número 2, 289, 3279. Copy that, descend to flight level 050, via point arrival, flight 101, for. Solo gol 296, pronto, pushback acionamento. Confirme. 2196, pronto. Gol 2196, autorizado o pushback acionamento, chama o táxi. Vem, chama o táxi. Táxi 6312, estamos com 57 a bordo, 3 horas e meia, Maceió. Irmão, 157 a bordo? Oi, senhor. Autorizado táxi até o ponto de espera, dona 0, estou em Salvador, no 8, décimo 95, ajuste no 0, no 4. Você está, 3179-1014, torre no 8, décimo 95, segue a voz da Oxanel. Da 3179, segue aeronave da Oceané à frente, selecionado 1014, no ajuste da 3179. Da 3859, solo 03, ao liberar via Foxtrot, chama solo Salvador no 21-9. Direita, Fox 219, traço controle. M3-2 autorizada, linhagem de decolagem estão no 0, vento 1 no 0, 0 graus, 7 nós. M3-859, livrou na foto. 3859, Alfa, é forte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, está 3. Sou 1891 no controle Salvador, acendo a identificação, estou autorizado descida para o meu de voo 050, autorizado pro do carreto 369, altimetro no 04. Acidente ao 030, troa de terra 2369, 1014, boa noite. Claro, gol 2196, PLB 177, 3 horas com o fim, para o táxi. 177, Campinas, o que mais? 3 horas. Gol 2196, autorizado o táxi até o ponto esperado da 0, estou em Salvador no 95, ajuste no 0 no 4. É, confirmando a alternativa com fins, ok? Gol no 95 até o ponto esperado, gol 2196. Até o ponto espera 1895, gol 2196. Tá 3859, dá passagem ao Boeing da Gol, após ingresso a portão 04. Passagem ao Gol, após ingresso a portão 04. Tá 3859. Após passar, não tem como ver o controle. Para a cidade de Gil, a direita da rota, agora na luta, na cidade de Gil. Entre o Papa Papa Charles Santo Romeu, está cobrando de passar para Golf, livre desvio, frequência livre, coordenação com os tratos locais para o serviço de informação de voo e alerta após 60 milhas de Salvador, vai alternar a frequência do centro Recife em 126.0 e alterna o número 28.8. Após 60 milhas de Salvador, com a Recife 1260, altera na 1288, espera para Romeu, pois ainda na presença do Recife. Papa Romeu 9 em Boston, Whiskey, frequência livre, para a nossa contato locais, após 60 milhas de Salvador, vai alternar a frequência do centro Recife para serviço de informação de voo e alerta em 1260 e 1288, tem um bom voo. Obrigado, Papa Romeu. Luiz, qual foi o controle? Negativo. Romeu 9 em Boston, Luiz. Tem frequência livre. Passaram 4 gols. Vai alternar a frequência do centro Recife após 60 milhas de Salvador em 126.0 e 128.8 para o serviço de informação de voo e alerta. Após 060 milhas, vai chamar o centro 1260 ou 128.8 para o serviço. Decolando, controle Oceaner 6312. Oceaner 6312, contato radar na decolagem, sua vez saída Fuga, transição Caju, para o nível de voo 350. Fuga Caju, quando possível, um pouco mais à frente. Jamo. Está direto Jamo, Oceaner 6312. Jamo. Frequência livre, o Rito Índia Juliet. Atenção à informação, tem um tráfego para pouso em Cairu. Está agora aproximadamente 5 milhas daquele aeródromo, se aproximando do setor Fui. Papa, que foi Papa Mike, frequência livre, informação com o tráfego local. Controle Salvador, no 20.8.2. 1208, bom dia, semanal. Igualmente. Controle Salvador, bom dia. Esse é o TAM 3179, perfil da. 3179, bom dia, contato Sadar na decolagem. Sua vez, saída da El, transição ótima. Para o nível de voo 300. 300 da El, ótima. Da 3179. M3111 está autorizado o procedimento RNAV 190, decorada 25000 pés, altímetro 1015, após pelo voo direto da Rambita 366, reporte visual consistente. Sim, está autorizado então o procedimento RNAV 190, distância 2500, autoriza 366 da presente? Autorizado da presente, direto da Rambita 366, o Washington M3111. 366, pelo. Salvador Ground, good morning, around 4950 again. Confirme? Land 4950. Land 4950 to Ezeiza. Correct information, go, gate 11340 to Ezeiza, one back. Just 1 minute for clearance. Send it back. Thank you. California, now Romeo Fonte, 6102, Stationary 6302. Vento 100 graus, 79. Livre decolagem 190, voo 2196. Prêmio 312 está autorizado, o Frodo Romeu Fox 09. Maravilha, senhor Romeu Fox 09, obrigado. 1891, notícia para 4 mil pés, altímetro 105. 4 mil pés, 1891. 1891, confirmando transporte a órgãos vitais. Afirmo. Zuno 96, decolador Zuno 3, sendo controle Salvador no 20, decimal 8. 208, boa. Controle Dor, gol 2196, Dael Leda. Gol 2196, contato radar na decolagem, se você receber Dael Dael Leda. Para o nível 360. Ok, 360, Dael Leda já iniciou uma curva direita aqui, evitar formações. Pode voar. Direto da El. Gol 2196, autorizado direto da El. Da El, gol 2196. Na 3896, controle Salvador, sem identificação, dessa via chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro no 015. Voo 1891 está autorizado para ser internado, pista 10, desça para 2500 pés, terminar esse altímetro 105, reposta visual com a pista. Internal 2500 pés, autorizado para ser internado, reportará visual com a pista 1891. Zipper Zulu 16, Mukji, Mike Uniform, Kilo Delta, India, then Upper Zulu 34, then Charlie November Foxtrot, then Upper Zulu 21, then Sierra Charlie Bravo, then Upper Alpha 310, then Azdeck Alpha Sierra Delta Echo Kilo, then Upper November 7, 8, 8, then Bravo Golf Echo, then Upper Zulu. Confirming Upper November 741, then PAPIX, Papa Alpha, Papa India X-ray, then as filed. Flight level 340, Dial departure, then Motiva transition, Delta Alpha Echo Lima departure, Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alpha transition. Runway 10, right turn, 5050 score code, and departure control Salvador 120.80. Lana 4950, clear via Flatland Route, Salvador Ezeiza, Upper Mike 10, Kubase, Upper Zulu 16, Mukti, Upper Zulu 34, Confins, Upper Zulu 21, Sorocaba, Upper Alpha 310, Azek, Upper Mike 788, Baze, Upper November 741, Papix, via Flatland Route, Valeo 340, Dial Departure, Transition Motva, Runway 10, right turn. 5050 squawk. That's correct. Read back correct. Coming for pushback at start gate number 11. This is LAN 4950. I'll go back for a setup and pushback clear. LAN 4950, thank you. Sendo identificação, desça para o nível de voo 130, altímetro 1015, confirmando a matéria por oportunidade para a família. 7130, mandando a matéria, 30 mil, vai dar presente, 10 mil, 3 mil. Autorizado, sendo 3 mil, voo 1184. Obrigado, voo 1184. LAN 3896, apresenta autorizado para o WhatsApp servidor 366. Cruzando 50, gol 2196. Espero gol 2196, aguarde transferência. Vai lá. O 1184 está reautorizado descida para o nível de voo 060. 060, gol 1184. Chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterne 128, décima 35. 211 e 2835, gol 2196. Na primária, 125, décima 1, secundária, 128, décima 35. Ok, 251, sim. Salvador, o gol 2171, favor, passa 2171 para 1160. Gol 2171, controle Salvador. Sendo identificação dessa via chegada Mário, via chegada Ponce, para o nível de voo 070. Ajuste altímetro no 015. Agora, vai descer Ponce, voo 2171 para 1160. Controle gol 891, visual com a pista. 1891, chame torre, 118, decimal, 95. 1189, obrigado, bom trabalho. Controle, voo 2171, pode voar na próxima 367. O 2171 está autorizado, voo do Fernando 367. Obrigado. 3896 está autorizado, procedimento internado, pista no 0, depois para 2500, pés, altímetro no 015, reporte, passando Fernando 366. Está reautorizado descida para 4 mil pés, altímetro no 095. Pega altímetro 0095, gol 1184. Voo 2171 está reautorizado descida para o nível de voo 050. 050, gol 2171. 291 no solo aos 23, ao liberar via Foxtrot, chamo solo Salvador no 21, decimal 9. Foxtrot 219, né? Alô, 1891, vou pela... 1891, Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03, 1891. Salvador, bom dia, outra 3733, informação Golf, com possível 380 para São Paulo. Delta 3733, informação Golf, solicito 380 para Congonha. Nota 3733 para Congonha? Afirmativo, Delta 3733. Aguarde cópia, prepare da Eule da Morte. Da Eule da Morte. Controle Gol 2171, vai fazer um pequeno desvio à direita. Autorizado desvio, Gol 2171. Você pode ligar. Vocês vão ver a velocidade de cada? Alô, boa noite, 91. Firme? Boa noite, 91. Não tem nenhum balizador aqui pra chamar na posição 3, né? Gente. Controle. São José, esse uniforme Papai está autorizado pelo assentamento de voo 085, altímetro em Salvador, 1015, reporte para o lançamento. Passando em direto no encontro, papá, apenas com o fim de que será nada. Chame 1182, direto no encontro, papá. Copiado. Gol 1184, reduz a velocidade 1809, está autorizado o procedimento em nave, desça para 25000, altímetro 1015. Autorizado em nave 2500, gol 1184. Gol 1184, vai seguir traço na aproximação, 62 de milhas, Airbus 321. Gente, gol 94. 2171, vetoração para sequenciamento, curva direita proa 230, me conecta proa pro 12 milhas. Direita 230, 12 milhas, limite, gol 2171. 731, está fechando o reboque do Parte 3, posição 4, Romeu, até o parte principal, posição 01. Confirme, parte 3 para a posição 1 do parte 1. Positivo, parte 3 até a posição 01 do parte 1. Ah, autorizado início, reporte para ingresso, parte principal, África, seu gosto. Positivo, África, seu gosto autorizado e reportar ingresso, parte principal. Está vendo 1409 graus. Afirma. É, chame torre 1-1-8-7-9-5, muito grato. 1-1-8-9-5, boa. 9-2-5-0, aguarde. 1-1-8-4, reduza para a velocidade de aproximação. Gente, gol 1-1-8-4, reduzindo. Gol 2171, desça para 4 mil pés, altímetro 1015. 4 mil pés, hein? A gente ficou 2171. Oxalé 6250, assina identificação dessa via chegada a Mário para o nível de voo 050. 050 Mário, ele se devolvou aí, tá? 6250, tem uma formação à direita de Mário. Autorizado, direto e cápio, Oxalé 6250, altímetro 1015. Quando? E cápio 2105, Oxalé 6250. Descendo para a descrição. 2171, desça para 2500 PENS, a dupla velocidade 1809, aguardando autorização para voar na produção do CRP 2366. Gente, reduzindo 180, 2500, aguardando autorização para o 2171. O 2171 está autorizado o procedimento terminado na produção habita 366, reporte visual com a pista. 366, reporte visual com a pista, o 2171. Salvo Salvador, voa a 3859. 3859, aguarde cópia número 3. Guarda. Oi, bom dia, tá 3663. 3663, aguarde cópia número 4. Aguardando, 3663. 377, quanto cópia? 3733.com autorizado Sierra Bravo, Sierra Papá, via presumo 1-0, por Bávio, presumo 1-6, nível de voo 360, saída da Hélio da Morte, vai decolar da 1-0 com curva à direita, o código é 5060, controle Salvador 1-2-0, decimal 8-0. São Paulo 360, Brasil 10, Pobávio, Brasil 1-6, próximo. Sael, Olê da Morte, Montecola da 1-0, curva direita 5060, 1-2-0-8. 333, cortejamento correto, chame pronto, pushback acionamento. Tchau, pushback Salvador, Azul Alfa 3 Golf, ingresso baixo principal, que é a posição 01. Autorizado, ingresso, poste no teste, exato. Azul Alfa 3 Golf autorizado, reportar na box. Tá lá. Salvador, bom dia, gol 1-1-8-4-3, beleza, da canseira. Gol 1-1-8-8, continua a aproximação, guarde pista no zero livre. Gente, aguarda. Não, 3-8-9-6, no solo 3-3, liberando via Foxtrot, solo no 2, ano decimal 9. Foxtrot, 2-1-9, 3-2-9, boa. 0132, código, restrito no mil pés, controle Salvador no 208. 1-0-0 graus, 0-6, nós. Pode ser o gol 1-8-4. Alternativa e autonomia, por gentileza, acho que é mais que dado. 3-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- 95, ajuste 1015. Ponto 1896, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62. Papa Romeo Oscar, Mike Delta, no Pátio 4, liberação na chame táxi. Foi o Gol 2171, bom dia. Gol 2171, número 2 na aproximação, aguarde pista livre. Número 2, aguarde pista livre, Gol 2171. No 84, no solo 35, liberado via Foxtrot, chame solo Salvador no 21.9. Solo Salvadorinho no 21.9, eu vou no 184. Solo Salvador, bom dia, no 184, está ali também Foxtrot. Número 84, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol 94. Correto. Sim. Tan, 3859, nos toca. 3859, autorizado ser abraço Charlie Tango via DC Telefone, NIT para Pesulu 21, Sorocaba, restante conforme roda. Nível de voo 360, saída Arboruna, Elefa, decolada na 0 direita, o código 5045, controle de Salvador no 208. Poderia repetir o código de transponder? 5045. Informativo autorizado, então, Curitiba no 360, roda conforme plano de voo. Elefa, direto NIT, boa pelo 21, no Sorocaba, operado para 3-1-0, Oranã. Decolada 1-0, na saída Arboruno, transição Elefa, 1-2-0-8, controle, 5-0-4-5, transponder, o TAM 3-8-5-9, no portão 4. planejamento correto, tá 3859, chame pronto, 04. Mará. Tá 3859, me escuta? 3859, afirmativo. Tem algum estimado para o pushback? No princípio, mais 5 minutos, né? Bem, vamos ter a nave da Gol aguardando o portão 04. Afirmativo, estamos esperando só fechar os porões aqui, o carregamento. Voo 1184, táxi lento e mantém antes da Juliette. Juliette, boa no 14. 71 no solo aos 38, ao liberar via Foxtrot, estamos no solo Salvador no 21.9. Foxtrot 219, eu vou 2171. Bono 648, controle, salvação, funciona a identificação. Desça para o nível de voo 100. Após desvio, vou para o ITAP, altímetro em Salvador, no 090. Good morning again, 6311 request clearance to Guarulhos 360. We have information, go position number 2. 6311, you are clear from Salvador to Guarulhos, Brazil 10, Taubaté. Flight level 360, dial departure, Matila transition, departure runway 10, right turn, spot code 5056, departure control frequency 120.0. Guarulhos, via Salvador 1-0, Tabaté. 3-3-6-5 level, dial in the Mortimer, begin at departure from 1-1-1-0. Right turn. 1-0-5-6, let's call code 1-2-0-8 for departure. Readback correct, come through push back and start 6-3-1-1. Gol 2-1-7-1, ingressa parte 3 via aquilo, reposta para ingresso parte principal. Confio, 2171. E aquilo vai reportar para o principal, voo 2171. Então 3663.4. Próxima cota, 3663. 3663, autorizado Guarulhos, via peso 1-0, Taubaté, nível de voo 340, saída da Lei da Mortiva, decolada 1-0, curva direita, código 5054, controle Salvador 201. Autorizado Guarulhos, via peso 340, via Upper Zulu 1-0, Taubaté, Escolda 1-0, primeira curva à direita, saída da El, direita, ótima, transporte 5-0, lado, controle 1-2-0, principal 8-0. Estou no 7. Paulo Tan 3859, puxa o decacionamento no 4. Autorizado, chame o táxi, 3859. Autorizado, camarada, táxi, pronto. O voo azul 2762 aguarda 160 para Porto Seguro, prepara a saída coral. Voo 2171, ingressa parte principal, posição 08 do parte principal, portão 08. Ele ingressa parte principal 08, voo 2171. Autorizado, Serra Vitor 366. Autorizado, direto Serra Vitor 366, voo 1648, desça para 4.000 pés, altímetro no 095. 4.000 no 095, e após o dia, Serra Vitor 366, voo 1648. Romeótica Mike Delta, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. Papa Náutica, Mike Delta, decolagem imediata, Airbus da Avianca Nacional, 10 para pouso. Dado, vento 110 graus, 7 nós, Papa Romeu, Oscar, Mike Delta. Subestimal, 9. Quase 5, 62, 5, 0. Chanel 6250, bom dia, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso para informação, encerra quilo 76, decolando da pista auxiliar, para o, prosseguindo para o litoral, sem interferência, aguarde eixo livre. Está livre, sente do tráfego 6250. Oscar Mike Delta fora do solo. Papa Romeo Oscar Mike Delta, decolado 243, chame o controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. Grato 208, Delta. Chanel 6250, pouso autorizado, pistão 10, vento 110 graus, 8 nós. Pouso autorizado na 10, 6250. Bom dia, mantendo condições básicas do Veracruz, altímetro 10, 15, reporte Paris para ingresso do corredor interlado, confirma apenas o Belvis. 05 a bordo, 10160, guardaremos para ingressar no interlado. Copiado. Com 1-5-5 a bordo, 4 horas e 10, até 4 horas. Portanto, 3859, autorizado táxi, até o ponto de espera da 90, Salvador, 1-1-8-95, ajuste do altímetro, 90, 95. Livre táxi, até o ponto de espera da 90, 1-0-95, vai chamar todo, 1-1-8-95, uma bordo. Foi direto. Autorizado direto, plataforma, Papa Romeo, Oscar, Mike Delta,